pessoal do Salvador em Boa, é o do 4206, informação Tango, posição 1, autorização para registro 370. Primo último chamou só. Azul 4206, para autorização Recife 370. Azul 4206, autorizado Salvador Recife, nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upwisk 58. Controle 1119, decimal 35, torre 1118, decimal 6. Aciona 5412, azul 4206. Autorizado Recife 370, decola pista 10, curva à esquerda, Puca, Caju, Upwisk 58. 5412, autoresponder, saída 19.35, torre 18.6, azul 4206. Protejamento reto, reporte para estacionamento, azul 4206. Luciano, vai estar travado, gol no 17. Escuta, trip 54 no 5. Tá, 57 milhas para este Salvador, teve esse radar encerrado, chama a Ilhéus agora no 20, décima 1, no pulso. Fazendo, obrigado. 5 pavão. Salvador AB 6720, decolou. AB 6720, contato radar, virou 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6720, obrigado. A 3567, chama Recife, no 26.0, alternativa 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, boa noite. Na frequência da torre, solo 1219. Tanto 3897, autorizado pushback acionamento na posição 6, 3897, chama pro táxi. Vitor, solo. Você vai efetuar esse circuito de tráfego? Inicialmente, o UFP manda espera a PMC 17, efetuando manobra em solo, se possível. Gente, quanto tempo de voo local? Confirme. É uma hora. Uma hora, o senhor está no 4-4, correto? Afirmativo. Gente, então o ajuste do altímetro permanece 1012 com voo local. A priori, pista 17. Acione o código 0121. Frequência da torre em 118.612. É Mike Eco Vitor. 612, canção, voo local. Da escola do 17, transponde 0121 e torre 118, decimal 625. 0125, confirmando, ok? O transponde 0125. Ok, 7. Então, para táxi e decolagem da Elma 7, chame a torre 18612, Mike Vitor. Falou, boa noite, gol no 2736, ingressou táxi Elma. 1273, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, 1273. Reporte lá antes da Juliette, 1273. Aqui é Corrida, boa noite. Tem livre acionamento e taxinho para ingresso. Acionado já, senhor. Pronto para o táxi. Gente, tem livre acionamento e táxi. Chame na Oscar para ingresso. Para a Oscar para ingresso. Informa que inicialmente o solicita permanecer na cabeceira ou no sede, pessoas mandar o fluxo. Ei, gente, mãe, que é Corrida. Prossiga. Por gentileza, seria possível coordenar com o Recife pro de Bridge? Aguarde. Desde já agradeço. Motorização Brasília. O Gol 1567, aguarde um minuto para cópia. O Gol 1273 está na escuta do solo? Na escuta, Gol 1273. Gol 1273, Alfa Juliette, portão 4, o Gol 1273. Alfa Juliette 4, Gol 1273, seja. Web 6720, chama agora o centro 125.1 ou ainda 123.25. Brasília, nível 360, decola da pista 10, a primeira curva pela direita, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta o Zulu 17, controle 119.35, torre 118.6, aciona 5423, Gol 1567. 360 para Brasília, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída Arbu com transição Elefa, interceta a Bezulu 127, 1935, 1386 e o transponder 5423. Fechamento correto, reporte ponto para acionamento, Gol 1567. Reportará para o acionamento no gate 2. Solo Salvador, boa noite, Gol 1601. Gol 1601, aguarde um minuto da cota. Solo, TAM 3897 para táxi, com 209 a bordo, até a caminhão, está no dia de 4 horas. O TAM 3897, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, para o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama a torre 118.6, QNH 10.12, o TAM 3897, só confirma o PLB, por favor. É o B de 209, autorizado táxi de Índia Alfa, no ponto de espera 3893. Solo Salvador, muito boa noite, objeto 5729, tem a informação antes para a cópia. Objeto 5729, está pronto para a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. Objeto 5729, autorizado Salvador com fins nível 340. Decola da pista 10, primeira curva pela direita. Sua saída é da El, após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta a Upezulu 16. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5141, objeto 5729. Positivo, autorizado 340 com fins. Decola da 10 com curva direita da Euleda Bridge. A intercepta no informe Zulu no meio. 5935 com controle. 5141 transponde 5729. Fechamento correto, objeto 5729. Reporte para o acionamento, objeto 5729. Positivo, vai reportar, está no 5. Obrigado. Solo Salvador, boa noite. GIV 27, cientista uniforme. 27, está pronto para a cópia? Afirmo. GIV 27, autorizado Salvador, Vitória, nível 100. Decola da pista 10, primeira curva pela direita. Saída da El, após da El, Leda, após Leda, direto Vitória, pela Golf 677. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5165, GIV 27. Autorizado Salvador Vitória, nível 100, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Vitória, Golf 677, controle 11935, torre 118,6, aciona 5165. Cotejamento correto, GIV 27, reporte para o acionamento no pátio militar, GIV 27. Afirma, com 7 agora. Solo Azul 4206, substituto para o SPEC, para mim. Azul 4206 solicitou o pushback acionamento? Isso, correto, 4206. Azul 4206, autorizado pushback acionamento, portão 1, 4206, porta do táxi. Autorizado pushback acionamento, chamada táxi, Azul 4206. Solo, boa noite, Oceaneiro 6259. Zero ouro, entrei nossa cópia, beleza? Oceania 6259, aguarda um minuto para a cópia. Muito obrigado. Confirma a última aeronave que chamou o solo para a cópia? Uno 601. Uno 601, aguarde um minuto, número 2 para a cópia, Uno 601. Certo, bem. Oceania 6259, está pronto para a cópia? Afirma, prossiga. Oceania 6259, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva é pela direita, sua saída é da El, após da Euleda, após Leda Eudes, pela Upezulu 44, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5420, Oceania 6259. 6259, aprovou para Guarulhos, nível 360, decola 10, direita, da El, Leda Eudes, então Upezulu 44, 1935 ao controle, 186 a torre. Aciona 5420. O Oceané 6259, cotejamento correto, reporta para o acionamento 6259. Chamarei, muito obrigado. O 1601, está pronto para a cópia? Pronto, prossiga. O 1601, autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da pista 10, primeira curva pela direita, saída da El, transição Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta pelo Zulu 10, com o restante conforme o plano. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, dúzia. Aciona 5421 no gol 1601. Afirmativo, autorizado 360 para o Galeão. Conforme o plano, decola na Dael, Leda Bridge e intercepta a aerovia. 186-935-5421 no gol 601. Protegimento correto, reporte pronto para acionamento, gol 1601. Estamos prontos para início no 8. Papatango Fox Serra Serra, aguarde. Fox Serra Serra, aguarde. Para, puxa acionamento, 601. 1601, autorizado para pushback acionamento no portão 08, 1601, reporte para o táxi. Eu mantive, estarei. Solo é o Fox Charlie Charlie, o Fox Sierra Sierra. Fox Charlie Charlie, para tentar informação aqui da autorização 3720. Cópia o Charlie Charlie, não temos o seu plano ainda. Pode acionar enquanto aguarda? Negativo, não temos o seu plano, Fox Charlie Charlie. Solo, o GV27 está acionado, plano total. GV27 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10. Correção, até a Taxiway Hotel. Reporte no hotel para ingresso na 10, o GV27. Reportará no hotel o GV27. Olha, 3897 decolado. 3, 5, 1. Contato radar, sobre 340, direto do Leda. 340, direto do Leda, 3897. Levaram com o louco. Azul 4206, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre, 1 18 6, ajuste 1012, o azul 4206. Ok, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chamará a Torre, 18 6, aqui negar 1012, azul 4206. GV27, está na escuta do solo? Afirmativo, na escuta. GV27, mudança na sua saída. Sua saída será a saída coral com curva pela direita da pista 10. GV27. Coral, curva pela direita da 10. Ciente, GV27. Está no hotel. Está no hotel, GV27. GV27 na hotel chama a torre 1 18 6, GV27. 118 6, boa noite. Torre, boa noite, é o GV27 na hotel. GV27, boa noite, é o número 2 para decolar, alinhamento provavelmente via pista, colagem a decolagem na Hebraia. Tá aguardando no hotel o GV27. 601, com 160, 350, confirme. Azul 4206, linha decola pista 10, vento 80 graus, 3 nós. A linha e decola pista 10, azul 4206. Ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 6, ajuste 10012, o gol 10601. Pacrim de Alfa, 10, torre 186, melhorou. Boa noite, gol no 276, autorização, confirme. O gol 1273 está pronto para cópia? Pronto. Gol 1273, autorizado Salvador Confins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva pela direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Zulu 16. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5432, o gol 1273. Marco Aero, via Upper Zulu 16. Afirmativo, Upper Zulu 16, o gol 1273. Autorizado 360 com fim, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, após direto bridge. Controle 119.35, torre 118.6. Interceptor via Upper Zulu 16, o transponder 5432, gol 1273. Gol 1273, cotejamento correto, quanto acionamento táxi, o acionamento pushback, gol 1273. Reportar na pushback, gol 1273. Salvador, 3894, passou no 70, registrei no 50. 3894, boa noite, adiciona identificação autorizada a MAP, destina para 3.000 pés, 1.012 no ajuste. 3.000 e 1.011, boa noite. Decolar 2. 42 vermelho, close 19, chama controle, por favor. 935, boa noite, obrigado. Torre, o gol 1-0. 601 na número 2 para decolar, mantenha o ponto de espera. Ah, vai manter o ponto de espera. Ah, o campo. 4206, boa noite, contato radar, sinal 370, sai da PUCA. Pessoal 370 na PUC, 4206 da zona. Confirma o táxi, chama o solo. Posso dar no lugar, está aguardando aí até o plano, tá, né? Está aguardando a autorização. Estamos checando, conhece. Pronto, gente. 1897, chama Recife, 125, decima 1. 1251, tá 3, 297. Mais 0 na linha, mantém, capacete mais 0. Ali, mantém, mezerou. Trote, Charlie, Charlie, na escuta. Diga. Confirme a hora estimada de calços fora. É, o plano foi feito para 5, depois foi feito uma DLA para 5,45 através da ISRC. Eficiente. Boa noite, é 3603, 5604. 3603, boa noite, acione identificação autorizada a MAD, descida para 4.000 pés, 1.012 no ajuste. É, reportado, entendemos aí. Para 4.000 pés? Afirmo com 1.012. 1.012, controle, boa noite, o GV27. GV27, boa noite, está em contato com o radar, precisa uma centena, direto coral. Está presente, direto coral, GV27. 3894, prossegue 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 3.000 pés, pode utilizar 3.000 pés. 01, previsão de em mais 2 minutos. Essa aeronave com performance inferior, decolou a frente com perfil de saída com fita, acho que é. Mais coisa. poderia informar qual o número de aproximação do 3894? Número 1. Poderia voar em Serra? Voiduna. Voiduna, 3594. Para o táxi do Gol 1567, estamos com 1-15 de POB, 3 horas mais 41 minutos, alternando com 4.000, após curva direita e a proa Leda. Vento de superfície 90 graus, 12 nós, sem nível de decolagem. Gol na minha 0 hora. Ok, vai manter a proa até 4.000, após direita Leda, iniciando a minha 0-1. Fox Charlie, Charlie, já identifiquei a sua mensagem de atraso. A AES está com o sistema travado e não conseguiu transmitir. Estou resolvendo diretamente com o centro, estimado de mais 3 minutos, eu te forneço autorização, ok? Aguarde só um instantinho. A gente pode pelo menos acionar enquanto aguarda? Afirmo. Qual é o pátio que o senhor se encontra? 4. Pátio 4? Isso. A intenção decolada é 17? Isso. Então está livre, aguarde cópia. Boa noite, gol no 5.7, ponte para Dono 0. Boa noite, 5.7, boa noite. Ali mantém, capsiga no 0. Ali mantém 1 no 0, gol no 5.7. Azul 4206, chama Recife, no 26.85. No 26.85, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Goron 601. Mesmo, boa noite, contato radar, virou 360 após 4.000, direto Leda. Gente, mantendo proa após 4.000, direto Leda, gol 1601. Goron 601, número Colos 26, controle 1935. Foxtrot Charlie, Charlie, na escuta. Considere. Charlie, Charlie, copia. Foxtrot, Charlie, Charlie, Recife aprovado nível 370, via Peruísque 58. Decolada pista 17, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5446, controle 1935. Autorizado Recife 378, decola Puca Aracaju. 1866. Frequência do controle 1-9935, Foxtrot, Charlie, Charlie. 935, Charlie, Charlie, 462, 3 de autonomia, alterna material para o carro.